companhia, quando no ponto de espera, 2186, você né? É 3192. Salvador, é o voo 072, bom dia, com a Juliette, passando. Não, 072, chegada Mari, destino para o 050. 50, chegada Mari, gol 072. Controle azul 4299, está na Dael, cruzando 1017. Azul 4299, contato radar, estou para 360, vou ir direto da El, após 2000 pés. Subindo para o 360, após 2000 pés, direto da El, azul 4299. O Web 6729, foi autorizado Salvador, nível 360. Aerovia Pesolu 16, decolando da 10, com curva à esquerda, na saída da EDA, da EL, LEDA, BRIS. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5007, web 6729. 6729, está correto, chama o pushback de acionamento. Mara. Alfa, da Juliette, 639. Sim, mantém posição. Mantém. Chinelo 625 para o táxi, PA287, Alterna, Goiânia, autonomia de 4 horas e 26 minutos. Sim, só tô vendo um copi. PA87, 87. 87, 6225, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto 0 da 10, torre, 186, altímetro 1021. Índia, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera 186, Rua Chinelo 625. 6301, Janeiro, da passagem tráfego da companhia, o segundo tráfego, o primeiro está ingressando na Índia e o segundo agora está contornando ali o portão 05. Após um mesmo, ingresso Juliette, portão 03. Gente, após a segunda aeronave da companhia, autorizado ingresso até o 03, 6319. 3304, posicionamento da equipe de solo. Após o parqueamento da aeronave da Avianca no 03, autorizado para o chuveiro de acionamento de táxi. Após a Avianca no 03, está livre o nosso pushback Chance 304. Como Salvador, é o Papa Chavô Mike Bravianchi. Mike Bravianchi para si. Mike Bravianchi, para agilizar a nossa programação, a senhora poderia ver a provável subida para o Mike Bravianchi? Qual é o destino e o nível? O destino é Agostina, a radial saída 028, e o nível solicitado foi 150. E aqui? Qual é a distância da localidade? 1605. A distância da localidade são 140 milhas. Que vai ser saída lotada. Positivo, entendeu? Saída lotada. Muito obrigado. Chamaremos para a cópia. E aqui. senhor, boa tarde, bom dia, Chanel 6225. Na 6225, bom dia, contato radar, estou para o 320 na saída Momo. 320 na Momo, 6225. Normalmente o plano aparece 30 minutos antes no sistema, mais ou menos 3 minutos para ficar aparecendo, eu chamo. Para o táxi, o TAM 3304, a bordo são 147 e autonomia de 4 horas, alternando com o PIN. 304, táxi para direita, Índia, Alfa, ponto de espera, tá na 0, correndo no 862, altímetro 1, 0, 2. Gente, direita, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1862, TAM 3304. Chanel 6312, contato radar, sou para o 350 na saída Puca. 350, quando possível, Aracaju. 34 coordenação. Azul 4299, centro Recife, na frequência 1251, alterna 93325. 1251, 3325, azul 4299. Voo 1072, vista para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado final e é posto estabilizado, livre da restrição intacta. 2000, está livre da restrição intacta, o gol 072 e 20. Paulo, tá 3304, vai manter a posição por alguns minutos, fazer a verificação e já retorna informando para a identidade. 304. Solo TAM 3589 para pushback na remota. Remota 123304, após a passagem do tráfego da tríplice reservada, puxa e aciona a chamada. 3589, autorizado pushback na remota, obrigado. Escuta, deve ter algum problema, você vai demorar para iniciar o táxi? Uma computadora aí, tá? Aguardando aqui, deu um pequeno problema no pushback. Sim. Vai ter com o Delta pro cima. Qual é o plano, Michael Delta? Tem um plano no sistema. Escute agora um minuto. Meia zero cinco, obrigado, bom dia. Tá, vai iniciar o pack. Sim, 225 aguarde coordenação. Controle, eu sou 625, prossiga. Mas possível então, puder coordenar. Sim, estamos tentando comunicar com o centro. Gente, eu estou para de lá, então, por gentileza. Estamos coordenando com o Recife, aguarde a coordenação. Gente, está aguardando. Informações para mim, é, eu vou local, Salvador, Salvador, vai a 1.000 pés, achei frágil, é isso? Após coisas frágeis, vai afastar mais algum local, alguma localidade? Fala de 6729, possibilidade de acionamento, posição 2. 6729, seu ciente, mantém escuta agora. Estimado, por gentileza. Mike Eco Delta, ciente, autorizado voo local, 1.000 pés, decolado ao 17, curva direita, inicialmente no corredor Axé, controle 1208, aciona padrão 0125. 2685, aciona 2545, chama 3125, bom dia. Chama-se 3125, aciona 2685, aciona 312, chama a Recife agora, 268-5245. O 1072 estabilizado? Estabilizando o ILS com 072. Torre 1-6, decimal 6. 26, obrigado. 26729, procurando no equipe de sol. Após o tráfego da trip, livrar a retaguarda, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Faz a trip para iniciar, 729. Escuta. Autorizado para Serra November Alpha Hotel, nível 150, decola da 17, curva à esquerda na saída Lotar, o controle opera em 120, decimal 8, aciona 5015. Mais telefone, voo 150? No pátio do Graer, qual foi o B? Princípio 05, tente confirmar com a torre. Pode chamar agora 1-1-8-62, estacionamento táxi. 3859, para o táxi com 135 a bordo, 4h40, alterna Campinas. O 3859, eu só não copio, pode confirmar? Posso, estou pronto para o táxi com 135 a bordo, autonomia de 4h40, alterna Campinas. Ciente, 3859, inicialmente tem teste autorizado até o través do portão 05. Quando lá aguarda instruções, altímetro no 021. Então, através do 5, vai taxar, obrigado. Ô, o Xané 6311? 6311, só um minuto. Não, Júlio. O TRIP 5221, mestre do solo. 6311, Guarulhos, copia. Na escuta. 6311, autorizado Guarulhos, 360, Water de Luna 6. Recorda 1-0, curva direita, Sael, 6 de abril. Controle 1208, aciona se quiser 1-2. Autorizado nível 360 Guarulhos, saída Sael, Leda Bridge, interceptando a Pesulum no meia. Curva direita após decolagem. 1208 é o controle, 5012 é o transponder. Correto, já puxei o estacionamento. Fala, Web, essa é a Poderia pedir para o companheiro da transmissão um pouquinho mais à frente para a gente prosseguir o nosso pushback? Já foi pedido, o companheiro já deslocou, pode continuar. Ok, tá indo, tá. Salvador Gol na 072. 3 da Gol confirmando. 1-0-72, livrou na sua escolha. 1-0-72, sim. Alfa mantém antes da Taxi e Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol 072. Travel 053859. Ok, então eu digo lá, mas siga o tráfego da Webjet puxando no portão 02. Quando pode estar dando a 0 todo na noite, né? Para o táxi 6729, está com 122, 1-2-2, 4 horas e 10, com 20. 672, táxi direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, turno 1-8-6-2, 1-0-2-1. Índia e Alfa, 1-8-6-2, 1-0-2-1, 6729. 1072. Da patente da Juliette, da passagem à Praça da Santa, que estamos em ataque. Após ingresso, portão 01. Da passagem para o Nazatã, após ingresso para o 01. 1072. Controle Lota 3304, coluna Arbor. Tran 3304, contato radar, para o 380, sai da Arbor. Salvador, eu vou 982, boa tarde. 982, chegada mais dessa para o 050, vou em direto em TAP. 050, direto em TAP, 982. Controle Salvador, bom dia, 35414, posição coral. 35414, a sua identificação. Identificou 0241. 5414 na posição coral, voe Mari, reporte pronto para descida. Voando Mari, chamarei para descida, 5414. Controle, o muito bom dia, o trip 5221. 5221, no contato radar, tudo para 160, na saída Arbor. 3304, voe direto Elefa. Sua posição? Elefa. Elefa, 3304. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, direto Manati, no meu pé, você pode 20 milhas fora. Negativo, senhora, está com o plano de voo para sobrevoo, São Roque do Paraguaçu, segue corredor Axé, depois corredor Frade. Chega no meu pé no corredor Axé e no Frade. Ai, que é cuidado. Oito, vou ir Bom dia, Golo 888, informação Juliette. Perdeu o contato com o tempo, tudo bem. 5414, desça para o 060. Para o 060. 888. Controle do pé, Terra em 120, décima 8. Terra quilo 76. Ciente, está mantendo 3000 no perfil da arma. Controle, bom dia, Webjet 6719, decolou na sua escuta. Marcou da cadastro para o 360, após 2000, vou direto letra. Após 2000, direto letra, obrigado. Salvador, bom dia, gol 888, informação direta, está batendo 160, ele deu contato com o 136. Gol 888, chegada Mário, desce para o 070. 070, na Mário, 888. Repetiu 494, começou a velocidade de cada. 250. Paulo Salvador, pata-pata, uniforme, Mike, uniforme, informação, quilo. Uniforme, Mike, uniforme, ciente, quero seu plano. 250, Fortaleza para 12h30. Fortaleza, 12h30, uniforme, Mike, uniforme, mantém escuta. Adoro. Trip 5221. Diga Trip 5221. Após posição AVO, autoriza direto Vitória da Conquista. Aguarde a preparação. Salvador, bom dia, 3859, cruzando 2000. 3859, contato radar para o 360, na cidade da Apo. 360, pode voar, Arbor. Doutor de Salvador, bom dia, Chanel 6250, informação Juliette. 250, chega da Mari, desce para o 080. 080 na Mari. 170, seu 3304. 3304, passando 170. 3304, Recife, 1288, até 1260. 288-260, uma boa 3304. 3859, poderia voar direto ao Arbor. 3259, manter o perfil. 10. Gol 988, redução para 2109. 2109, 988. A frequência livre da coordenação, informa o estimado para o ponto. Está mantendo o meu pé, mas quer que eu dê. Frequência livre.